civil, as entradas, as bandeiras. Ela filosófica, sobrinha do Papa, é a legítima possuidora desta ilha de Veracruz. Não vamos fundar a ilha sem as malignas mãos. Deixai meus bispos voltar. Para nossas embarcações.